嫌いになれないでも十分じゃない、いつでも自分のこと一番見えない、くじけそうになったら涙を、風が連れ去ってくれるよ、宇宙の瞳から溢れ出す mágico de Zephyr. Não pode esquecer o nosso sistema de sustentação de uma vez? Impossível. O sistema de Zephyr é muito importante para o meu planeta. Prisioneira do Águia. Versão brasileira, Gota Mágica, São Paulo. Marine, o que será que aconteceu com ela? Eu não sei. Eu só acho que ela está numa encrenca daquelas. Então vamos! Certo! Todos vocês morram! Onde pensa que vai? Eu não vou deixar você ir de novo, Saga! Eu sinto uma aura negra fluindo em você. A mesma aura que está envolvendo Zephyr. Fale, de onde vem essa aura? Essa aura vem da Mestre Debonair, Zagar. Zagar morreu. Está me ouvindo? Oh, meu Zagar. Meu querido e amado Zagar. Agora diga, quem é essa Debonair? Onde eu posso achá-la? Ora, meu querido, ela está sempre muito, muito perto. Muito perto? Eu vou atrás de Lucy. Você pode entrar em contato com o Clef. Faça isso. Corcel mágico, apareça! Onde estou? É isso! Eu estava combatendo o FTO quando perdi a consciência. Guerreira mágica. Rei Art! Me desculpe. Acho que não fui tão forte dessa vez. Você se machucou? Você está bem? Quando você perdeu a consciência, eu voltei à minha dimensão. Então você está bem. Que bom! Se você se sentir ameaçada, volte a me chamar. Lembre-se disso. Obrigada, Rei Art. Muito obrigada. Ei, já acordou? Estas roupas. Ah, isso é porque estamos examinando as suas por enquanto. Examinando? Assim que obtivermos os dados delas, devolveremos a você. Pode levantar? Ah, obrigada. Você é bonita, hein? Vamos lá, porque senão o gel vai mexer comigo novamente. Venha comigo. Segura bem aí, senão pode acabar caindo, hein? Tudo bem. Me diga, qual é o seu nome? Eu me chamo Lucy. Lucy? É, esse é o meu nome. Lucy. Até o nome dela é uma graça. O quê? Muito bem, pode entrar. Ah! É melhor você se sentar. Os campos de força do FTO liberam ondas que costumam causar algumas tonturas. A dor e as alucinações vão acabar passando. Me desculpe por ser tão rude com você. Deixe que eu me reapresente. Eu sou do exército de Aldozan. Meu nome é Visão de Águia, comandante da NSX. Eu não posso acreditar que um cisco desses possa ser uma das guerreiras mágicas. O meu nome é Geometron. E o seu nome qual é, hein? O meu nome é Lucy. É um nome bem incomum, não é? Mas muito simpático. Meu nome é Zaz. Zaz Torque. Prazer. Prazer o meu. Por favor, me fale a verdade. Você é realmente apenas uma menina, é? Ele quer saber se é verdade que os cidadãos de Zephyr podem mesmo mudar suas idades. Eu acho que sim. O quê? Quer dizer que você não tem a idade que aparenta ter, é? Quer dizer que é mais velha? Não, que eu não goste das mais velhas. Minha idade é 14 anos. Só 14? Ahá, então eu sou mais velho. Mas não mais alto. Eu ainda estou crescendo. Ah, é. E vai ser tão grande quanto o FTO, não é? Escuta. Eu venho de Tóquio, não de Zephyr. Tóquio? Do outro mundo, como se diz por aqui. O outro mundo? Então, a lenda é verdadeira sobre a convocação de meninas de um outro mundo para se tornarem guerreiras mágicas. Você conhece a lenda das guerreiras mágicas? Bom, eu te vejo por aí, gracinha. Sim. Até mais, Lucy. E então, você quer um doce? Gel tem loucura por doces. Fazemos nossas reuniões de estratégia aqui e ele sempre tem um estoque particular por aí. Tome, pode pegar. Você não gosta de doces? Ai, eu adoro. Que bom. Mas você não acha que Gel vai ficar bravo se eu comer os doces dele? Não se preocupe, ele tem doces escondidos em sua cabine também. Venha, vamos acabar com esses. Ei, Anne. O que foi? Você não acha que a Lucy anda agindo estranhamente ultimamente? Então você também notou, não é, Marine? Como hoje, se mandando sozinha sem querer que fôssemos juntos. E também não tem dormido bem nos últimos dias. Além disso, sua mente parece estar noutro lugar quando estamos falando com ela. Como se estivesse ausente, eu sei lá. É, e às vezes ela fica calada e quase chora, como se estivesse tendo um pesadelo. Eu me preocupo, porque ela guarda tudo pra si e quase nunca se abre com a gente. É verdade, pode ser o maior problema do mundo, mas ela sempre tenta resolver sozinha. Tá certo que eu posso não ser de grande ajuda, mas eu bem que gostaria que ela se abrisse um pouco mais comigo para trocar uma ideia. Eu poderia pelo menos consolá-la. Você não se sente da mesma forma, Anne? Marine, você é mesmo um amor, sabia? Eu não sou nada. É sim, você é um amor, sim. Ah, Anne, você tá conseguindo me deixar com vergonha. Ah, isso é verdade. Mas que alguma coisa de muito grave aconteceu com a nossa Lucy, isso aconteceu. Então vamos. Lantis está em Zephyr agora, não está? Você conhece o Lantis? Depois de ter deixado Zephyr, ele passou um bom tempo em Altozan. Então vocês foram amigos? Como eu descreveria? Você viu o grande FTO, o meu robô branco? Uhum. Quando Lantis chegou a Altozan, nós tivemos alguns encontros numa arena. Encontros? Foi a primeira vez que eu fui derrotado. Aí eu fiquei curioso sobre ele e acabei por conhecê-lo. Ele não fala muito, você sabe. Ele não fala muito. Ah, mas ele é muito gentil. É, realmente. Mas eu o traí. Já é tudo passado. Me conte, por que o exército de Altozan está atacando Zephyr, afinal? Altozan é uma terra dominada por máquinas. Energia mental se tornou de grande valor para nós. E é isso que deveria controlar um planeta. Energia mental? Um mundo automatizado, onde as máquinas controlam as regras da sociedade. Porém, chegamos num tal limite onde as vantagens de sermos totalmente controlados por máquinas acabaram por drenar todo e qualquer poder mental do nosso povo. Você consegue imaginar uma terra onde a capacidade mental foi totalmente drenada do seu meio? Altozan pode acabar morrendo por isso. Precisamos urgente de uma nova fonte de energia mental e o sistema que sustenta Zephyr talvez seja a nossa única salvação. Mas ser o núcleo? Suas roupas, desculpe mantê-las tanto tempo. Essas luvas nós testamos através de energia mental e os números saíram de nosso controle. Você quer recolocá-las? Se bem que as roupas que está vestindo também fiquem bem em você. Quer acredite ou não, elas foram feitas pelos As. Águia! A vida do núcleo de Zephyr pode ser muito triste. Você não tem direito de pensar com liberdade. A vida é muito solitária. Eu sei disso. O Lantis me contou tudo. Então por que... Eu vim buscar você. Não vai levar. Lantis! Você não pensa. perdeu sua força. Águia, por que veio até Zephyr? Altozan está se destruindo. Seu sistema de sustentação é a nossa única chance. E pretende se sacrificar? Águia, o que está havendo? Qual é o problema? Lucy! Nova! Finalmente nos encontramos! Essa aura... Finalmente nos encontramos. Olá, Lucy. Olá. Muito prazer. Eu sou Nova e vim para eliminar você. Nova! シドウヒカル。ずっと聞こえていたあの声。目の前に現れた少女はノバと名乗った。この子がノバ。わけがわからないまま彼女は私を攻撃してきた。魔法で懸命に応戦するけど、ノバは私の魔法が全て使えて逆にやられてしまう。マジックナイフレイアース、ノバと悪魔のマシンレガリア。絶対見てね。